som, para. Você para o caralho. Tá sangrando. A xereca tá sangrando. A xereca tá sangrando. Você para, porra. Caralho. Você para.